Olá, que nós vivemos em um mundo decadente, isso não é nenhuma revelação especial, não é nenhuma novidade. Sabemos perfeitamente disso e sabemos que isso envolve muitos fatores, muitas coisas que contribuem aí para essa decadência. A decadência pode ser vista nos valores, nos costumes. É uma decadência moral em todos os sentidos, e que se espalha em todos os níveis da sociedade. Ela não começou agora, ela começou lá em Adão. Desde Adão, a humanidade está em decadência, está se degenerando, e o fato é que isso só vem aumentando e irá aumentar a cada dia, porque é isso que está escrito e é isso que pode ser constatado, sem sombra de dúvida. A questão é quanto e como o povo de Deus é afetado pela decadência que o cerca. Como essa decadência pode influenciar a vida, das pessoas que fazem parte do povo de Deus? Como que isso aconteceu no tempo. Nos tempos do Antigo Testamento, como é que isso acontece hoje, nos dias da Igreja? Bem, a profecia de Isaías tem levantado várias questões. Nós estamos estudando esse livro, essa profecia, tem levantado muitas questões relacionadas aos problemas que levaram Israel e Judá, ao cativeiro, às disciplinas de Deus. Temos visto muitas coisas. E agora Isaías volta no capítulo 28 às suas advertências. Advertências voltadas aqui, primeiramente, para o Reino do Norte, embora seja uma espécie de eco que ele quer produzir ali para o povo de Judá, para eles poderem ver o que estava acontecendo já com o Reino do Norte. Poderem ainda aprender as lições, poderem olhar para a decadência que estava presente e o que essa decadência estava causando ali e o que ainda iria causar e o que poderia e deveria ser feito a esse respeito. Bem, então o que nós vamos ver aqui, né, no início do capítulo 28. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 4, depois o 7 e o 8, isso na sequência, e depois nós voltamos para os 5 e os 6. Ai daquela coroa, orgulho dos bêbados de Efraim e de sua magnífica beleza, situada nos altos de um vale fértil e que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como a chuva de granizo e vento destruidor, com violento aguaceiro e tromba d'água inundante, ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como figo maduro. Antes da colheita, quem o vê logo o apanha e o come. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho e não ficam de pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem ficar de pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Então nós vemos aqui essa decadência e vamos ver depois a cura para essa decadência. O fato é que a vida decadente de Israel, ela é representada aqui pelo alcoolismo, como nós pudemos observar. Claro, isso é um lado da decadência. Esse é um emblema da decadência. Isso ressaltava e certamente era algo que estava sendo bem presente, era algo bem presente ali na vida do povo de Israel. O alcoolismo aqui mencionado em conexão aqui com a bebida forte, a bebida fermentada, aquela bebida que causa alterações no comportamento humano, o suficiente para causar alterações. É claro que a Escritura tem muitos e muitos princípios relacionados à bebida. Ela traz advertências, ela traz as limitações, existem uma série de questões que precisariam ser examinadas a respeito de que tipo de bebida era consumida exatamente naqueles tempos, como é que ela era diluída, e quando ela não era diluída, quando as pessoas a tomavam pura, como é que as escrituras tratam disso? Como que as escrituras chamam de bebida forte, bebida fermentada e bebida que não tinha esse mesmo efeito? Ou como é que isso funcionava? Tudo isso requer uma certa diligência, uma certa dedicação, leva tempo. Não é o tema principal aqui. Aqui não é uma questão de discutirmos, né, toda essa complexidade. A própria legislação, por exemplo, do nosso país estabelece aí o quanto que a pessoa pode consumir de álcool para dirigir, por exemplo, né? E tem fiscalização a respeito disso. E se a pessoa é detida ali na fiscalização, e se ela consumir bebida acima daquele índice, ela vai responder por isso. Mas quem estabeleceu isso e como que isso é aferido? Enfim, que padrões são esses? Como é que a gente pode estabelecer quando que a bebida altera ou não o humor de uma pessoa? O fato é que aqui o texto está falando de profetas, está falando de pessoas que se embriagavam, isso causava problemas. Isso é uma representação, é uma evidência da decadência de Israel naquele período. Isso produziu, por exemplo, orgulho carnal neles. Aqui fala que fala da coroa dos bêbados, a coroa como algo glorioso, algo valoroso, e que eles consideravam na sua loucura, no seu orgulho carnal, se orgulhavam disso. Mas o que é essa coroa? Aqui está falando de Samaria, a capital do Reino do Norte, que ficava ali acima do Vale de Siquém e cujos muros adornavam ali a montanha, que poderia ser aparentemente uma coroa. Parece ser essa ideia aqui. E tudo leva a crer que sim, mas isso é levado pelo profeta aqui a um outro nível. Ele mostra que isso, na verdade, era uma coisa que mexia com eles. Eles tinham tanto orgulho daquilo, daquela imponência de Samaria, da sua suposta segurança e tudo mais. Efraim aqui, né, também comentado como uma tribo representativa do Reino do Norte, como várias vezes aparece na Escritura. Está falando de Israel, claramente, está falando de Samaria, está falando de esse orgulho carnal produzido por essa decadência. A decadência faz isso, produz orgulho carnal, orgulho de coisas das quais as pessoas não deveriam se orgulhar, mas se orgulham. Elas se orgulham daquilo que as suas mãos fazem, se orgulham delas mesmas, se orgulham de outras pessoas, se orgulham de tudo que é carnal. Mas o texto diz que tudo isso era um orgulho bastante sem sentido, uma vez que tudo aquilo iria cair, iria ser pisoteado com violência. Está falando aqui dos assírios, queriam aos poucos, né, nas suas incursões, e finalmente eles iriam trazer completa derrota e completa destruição, iriam levar o povo ali definitivamente para o cativeiro. E a vergonha ia ser muito grande, a devastação, e tudo isso já foi também já falado várias vezes aqui por Isaías. Mas o fato é que eles tinham um orgulho carnal. Mas essa vida decadente, todos esses elementos, é aqui o alcoolismo, principalmente falando aqui especificamente dos profetas e dos sacerdotes, eles estavam se embriagando, e isso produziu um entorpecimento espiritual na vida da nação. Homens que deviam servir de modelo, deviam liderar, ajudar ali a tomar as decisões, estavam desorientados. Aqui fala de pessoas que cambaleavam, pessoas que estavam tropeçando. Olhando para eles, as pessoas podiam perceber, mas como que essas pessoas podem tomar uma decisão? Como é que elas podem orientar alguém? Como é que elas podem proferir alguma coisa que venha realmente de Deus? Isaías denuncia que as visões que esses supostos profetas tinham, claro que eles até poderiam ter tido visões corretas em algum momento, mas agora, devido à vida que eles levavam decadente, as suas visões eram deturpadas, eles já não sabiam mais o que vinha de Deus, o que não vinha de Deus, e passavam isso para o povo. Então, o entorpecimento espiritual acontece como resultado. Esse pessoal está usando aqui de grande irresponsabilidade naquilo que eles tinham, no papel que eles tinham diante do povo. Judá deveria olhar para essa decadência, olhar para a decadência que já acontecia no Reino do Norte, já era algo generalizado mesmo. E claro, eles deveriam abandonar essas práticas. Deveriam olhar para isso e pensar: olha, isso não é o caminho, isso aí é extremamente problemático, isso traz grandes dificuldades. Nós temos que fugir disso, temos que evitar essas coisas, temos que mudar o caminho aqui. E olhando para nós, olhando para a igreja, o que nós pensamos aqui? Nós não estamos nessa situação? Será que estamos? Quão perto ou longe estamos disso? O fato é que a decadência tem estado presente ao longo dos séculos, desde que a igreja existe neste mundo, desde que ela foi fundada ali no primeiro século. O fato é que a decadência tem estado presente em muitos níveis. A decadência chegou a um nível absurdo quando Lutero e outros ali promoveram a reforma, o que trouxe uma revitalização, trouxe uma possibilidade de pessoas seguirem por um caminho que procurava resgatar o ensino apostólico, procurava resgatar as bases, os fundamentos da igreja. Mas o fato é que também a igreja que vem da reforma, ela tem aqui ou ali se desviado, grupos têm se desviado, pessoas em nome de Jesus tem feito coisas absurdas, muita decadência tem gerado o mesmo tipo de orgulho carnal, orgulho daquilo que não se deveria ter orgulho, isso no povo de Deus, no povo da igreja, e tem também causado entorpecimento aos líderes, líderes que têm vidas comprometidas, até mesmo por vícios mesmo. Se não são especificamente vícios de bebida, o que também acontece, mas por outros vícios, o fato é que há um entorpecimento e, com isso, um ensino deturpado, um ensino distorcido, que causa grandes, enormes danos às pessoas. Vida decadente de Israel a vida decadente de Israel que nós vemos aqui de forma bastante clara. Mas esse texto nos fala também da esperança de Israel. Isso está no meio do trecho que nós lemos, ou seja, nos versículos 5 e 6 do capítulo 28. Naquele dia, agora está falando do futuro, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar e força para os que fazem recuar das portas a guerra. Então, essa esperança de Israel, a verdadeira glória de Israel, o texto aponta para uma glória verdadeira em contraste com aquela glória apenas fruto de um orgulho carnal, uma glória equivocada, uma glória baseada nos feitos humanos, no coração humano. A verdadeira glória que nós vemos aqui é Deus intervindo na história, implantando o seu reino. Deus reinando. Reinando para o povo remanescente, o povo que irá sobreviver, o povo que irá se converter, os israelitas convertidos que entrarão para participar desse reino. Algo que a gente já viu aqui. E a gente não vai, nós não vamos, eu não vou ficar aqui entrando novamente em detalhes, mas o fato é que essa esperança, esse Deus agora reinando, o que que ele vai fazer? Ele vai promover a justiça. O texto mostra aqui que, essa linguagem bem forte que foi usada, vômitos, né? Vômito espalhado por toda a parte, ou seja, a nação inteira tomada por essa o vômito dos bêbados que é comentado ali, né? Algo assim que traz uma certa dificuldade para a gente lidar, né, com essa linguagem forte. Mas o fato é esse, é o que Deus quer fazer, é mostrar o erro de maneira bem vívida, bem forte, promovendo a justiça e promovendo a paz. É assim que Deus vai reinar neste mundo. E como Deus vai promover a verdadeira justiça? O texto nos mostra que ele vai capacitar aqueles que zelam pela justiça, fazendo com que juízes que vão ajudá-lo, que vão auxiliá-lo aqui nessa terra, sejam justos. Ele vai habilitar as pessoas a serem verdadeiramente justas. É claro que ele vai dar um coração voltado para isso e ele vai dar capacidades. É claro que Deus tem as pessoas certas para fazer isso. E ele vai mostrar, vai ficar provado que a verdadeira justiça é aquela que procede dele, aquela que procede do alinhamento com a sua própria justiça. Não tem outra forma de haver justiça nesse mundo. E ele vai promover a paz, também capacitando aqueles que zelam pela paz, governantes, as pessoas que vão prevenir a guerra, como o texto dá a entender ali, aqueles que guardam os muros contra a guerra, que protegem, mas claro que num sentido muito mais amplo, de que o reino do Messias, o reino de Jesus, quando ele, que é Deus, que é o Filho de Deus, estiver reinando, a paz seja uma paz perfeita, não haja realmente conflito, não haja a guerra, como a gente já viu em outros textos, aqui também, como a gente pode entender claramente pelas Escrituras. A esperança de Israel está no seu Deus, ele é a sua verdadeira glória, não as outras coisas. Não aquilo que aquilo que dava causava neles, né, um orgulho carnal, apenas o seu rei, o Messias prometido. Judá deveria olhar lá para frente, deveria olhar para o futuro, olhar para essa verdadeira glória e entender que um dia vai sim haver verdadeira paz em Israel, mas somente quando Israel estiver submisso ao seu Messias, ao seu verdadeiro Deus. Nós vamos ver na frente aqui, logo à frente aqui no texto, que eles tropeçaram na pedra angular, ou seja, em Jesus. Isso a gente vai ver logo mais ainda neste capítulo. A igreja, da mesma forma, a igreja o que ela faz é olhar para o futuro, confiantemente, sabendo que a verdadeira glória é Deus reinando, não a glória dos homens, não a glória da própria igreja, ou de uma denominação, ou dos líderes eclesiásticos. A verdadeira glória é a glória de Deus. E aí sim vai haver justiça e paz entre os povos. Claro que a igreja tem um papel importantíssimo ao longo da história e deve cumprir esse papel. É claro que ela não tem feito isso da melhor forma, mas tem também tido seus acertos, tem tido pessoas valorosas, tem tido uma influência positiva em várias ocasiões. Eu acredito que esse texto nos desafia nessa questão que envolve aquilo que é decadente, aquilo que tem de decadência no mundo. E claro que nós, que pertencemos a Jesus, que conhecemos Jesus, conhecemos a Sua palavra, devemos repudiar os ensinos do mundo, os ensinos decadentes de um mundo decadente. Mas também devemos repudiar aqueles ensinos que procedem de líderes que fazem parte de denominações aqui ou ali, de igrejas, aqui no plural, né? As igrejas locais, as muitas igrejas que tem por aí, os muitos, entre aspas, profetas da atualidade, trazendo ensinos de procedência muito duvidosa. O que nós devemos fazer é filtrar os elementos de decadência. Temos que aprender a detectar, a reconhecer aquilo que é decadente, aquilo que está degenerando o que é verdadeiro, o que é bom, e com isso produzindo nas pessoas orgulho carnal, entorpecimento, pessoas que nem elas mesmas conseguem dirigir as suas vidas, no máximo conseguem viver uma vida de hipocrisia, de fachada, mas que na verdade não tem uma vida de devoção, de temor a Deus. Que Deus nos ajude a perceber essas coisas e fugir delas. Claro que nós devemos almejar a justiça e a paz que procedem de Deus. Devemos almejar isso para a nossa vida, devemos procurar viver isso da melhor forma, ainda que a gente saiba que essas coisas não vão se concretizar de forma plena neste mundo, mas devemos ser justos, devemos ser pacíficos, dentro daquilo que é a nossa realidade, dentro daquilo que nos cabe. E devemos proclamar a paz e a justiça que procedem de Deus para o mundo. Nós devemos fazer isso também. E precisamos da ajuda de Deus para tudo isso. Portanto, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a viver essas coisas. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.